A ministração do pastor Geraldino tem abençoado muitas vidas. Por isso, ajude-nos a manter o programa Novas de Salvação. Seja um patrocinador. Ligue e fale conosco. 2106 1123. Sim, Deus é fiel. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Com esse texto das Sagradas Escrituras, do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, e verso 19 e 20, nós estamos dando início à nossa programação nesta quinta-feira. Graças a Deus, já estávamos no templo, em orações com a igreja, porque nós estamos nos preparando para sábado, estarmos juntos na grande celebração da Ceia do Senhor. Sábado, dia 9 de fevereiro, nós vamos estar ali no templo para mais um momento de celebração da Ceia do Senhor. E hoje à tarde, como todas as quintas-feiras, ali no subsolo, irmão Valdite, a irmã Tiana, esse casal que tem se dedicado a esse trabalho, estão trabalhando com o Grupo da Melhor Idade. Venha fazer parte dessa grande família e Deus, por certo, vai abençoar a tua vida. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Um soldado pediu um manto a um lavrador, mas este não o queria ouvir. Ele seguiu em frente e bateu numa outra porta. Lá morava um senhor de idade que perdera tudo durante a guerra. E aqui ele achou um lugar para morar. Ele não tinha nada além das roupas do corpo, mas deu seu manto a este soldado que estava sofrendo e com muito frio. Os soldados continuaram então a sua caminhada. O velhinho agradeceu a Deus porque neste frio tão grande tinha conseguido um abrigo, ainda para ajudar um estranho que estava caminhando. Durante a guerra, ele perdeu sua família. Durante a guerra, não sabia nada do seu filho que os franceses tinham levado. O ancião sempre pensava na família, no filho. E numa noite daquelas, altas horas da noite, alguém bateu a porta da sua humilde casa. Ao abri-la, um oficial do exército estava à sua frente, em pé. Ao olhá-lo, o ancião o reconheceu. É o meu filho. Rodolfo, disse ele, meu filho, como você me achou? Eu sempre pedi a Deus para que os nossos caminhos se cruzassem, meu filho. Como você me encontrou nesse lugar solitário e abandonado? Aí o oficial, o Rodolfo, disse: pai, eu vi um soldado usando um manto, o mesmo que um alfaiate fez há muitos anos, que o senhor usou por toda a sua vida. Este soldado me indicou o caminho da sua casa. Pai e filho se abraçaram, agradeceram a Deus. Sim, aqui está a prova de que quem ajuda, quem entesoura nos céus, quem investe em pessoas, investe bem, investe perante Deus. E é por isso que nesta manhã eu recomendo aquelas pessoas que me ouvem. Quando alguém necessitar da tua ajuda, estenda a tua mão. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Isso quer dizer, invista o teu tempo, as tuas forças e até as tuas posses, ajudando, fazendo a diferença e marcando a tua história, porque isso conta não para a salvação, mas ela também acompanha a grande salvação alcançada por Cristo Jesus àqueles que lhe amam. E nela encontro diversos milagres que Jesus operou com poder quando viveu aqui. Fico maravilhada diante de tantos milagres. Meu coração se enche de fé e eu começo a pedir. Quero ver milagres, milagres, milagres. Quero ver milagres, quero ver milagres, milagres, milagres. Quero ver milagres. Eu quero. Nesse momento, orar com você. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que nós temos aprendido da tua palavra. Essa reflexão desse ancião que pôde rever o filho através de um gesto que era tão simples, mas de tanta valia para ele. Seu manto foi reconhecido. Permita a Deus que numa manhã como esta, as obras que alguém está realizando, fazendo, em ajudar o próximo, estender a mão para o necessitado, venha também receber o reconhecimento, não só das pessoas, mas do grande Deus dos céus. Nós oramos e pedimos que as bênçãos sejam multiplicadas sobre a vida desses que ajudam. Ó Deus, com as suas ofertas, com os seus dízimos, com a obra missionária, com as cooperações para as construções, ó Deus, e que nunca lhes falte nada, e que esse entesouramento nos céus venha a ser real para a sua vida espiritual. Nós oramos ao Deus dos céus agora e sempre. Amém e amém.